nesse ritmo super planejado. É que sem dúvida temos que ser homenageados, honrados, pelo simples fato que estamos manipulados. É uma cultura que não é valorizada, honrada, honrada e sim discriminada. Gosto, gosto, gosto, gosto, gosto do que faço e muitas coisas que já fiz. E por essa questão lutaremos para que este movimento já vai chegar ao fim. Porque, porque começamos a navegar lentamente, fazer, fazer sempre mais novidades, para que esse ritmo fique mais quente, muito decente, pois, pois não vou escutar que a origem da cultura começou internacionalmente. Mas isso não faz com que afete a nossa mente. Então vocês nunca, nunca esqueçam da gente, somos autênticos, fazendo com que esse ritmo fique mais quente e muito decente. Por isso Beto, Paulinho, me diga T novamente. Diga T, me diga amor, me diga T, me diga amor, me diga T, diga amor, me diga T, diga amor, me diga T, diga amor, me diga que, me diga T, diga amor, me diga que. Respeitar o hip hop como toda tem nossas. Dança grafite no muro, pois pra subir no palco não subimos à toa, viemos trazer a paz. Vai, muita coisa boa pra você repetir e se conscientizar que o hip hop é uma cultura e cantaremos em qualquer lugar o nosso pensamento, a nossa filosofia. No que acontece comigo, contigo no nosso dia a dia. Porque cantar, cantar, cantar, dançar e grafitar é a nossa cultura, o modo de nos expressar. Vai lá mostrar a realidade das ruas, pois as consequências são minha ou sua. Também a sua e de todos que estão nas ruas. E graças a Deus, esse movimento desenvolve, envolve todos na porrada desse sonho. Pra quem curte e respeita, tudo fica bom. Se liga, se liga, hey! Meu nome é Paulo e vou dizer que o hip hop é minha cultura, é a razão do meu viver. Por quê? Porque levamos assunto a sério e não na brincadeira. Adoramos que fazemos representando a nossa língua brasileira. Nossa língua brasileira, somos rapper nacional. Cantamos, chaletamos, temos um só ideal de chaletar. Se conscientizar que o hip hop é uma cultura e cantaremos em qualquer lugar. Me diga T, me diga amor, me diga T, me diga amor, me diga T, diga amor, me diga T, diga amor, me diga T, diga amor, me diga T, me diga T, diga amor, me diga T. Pois somos defensores do movimento de rua. Sou um rapper verdadeiro, um rapper consciente. Hip hop é a cultura que se habita em minha mente. Tem pessoas que não gostam desse modo de informação. São otários, pilantras, não tem consideração. Compreensão! E se caber um segundo pra prestar atenção na mensagem que passamos pra alertar nossos irmãos. Pois herdaram de seus pais uma certa substância. Burrice e safadeza é tanta ignorância. Se liga, se liga, hey! Se liga, se liga, ou presta atenção pra transmitir a certa informação. É a nossa obrigação. São! Você que curte e faz desse movimento uma realidade do que está acontecendo. Já passamos dificuldades como barriga vazia. Somos autênticos! Jovens da periferia, Beto, Paulinho, Tuca, DJ Sand. Simplesmente a realidade todos estamos mostrando. Somos rappers conscientes, conscientes do que fazemos. Através do hip hop lutamos pra termos paz. Muita paz e harmonia, viver com dignidade. Se liga, se liga, hey, só falamos a verdade. Não escondemos os fatos, não há nada a temer. Só falamos a verdade, doa quem doer. O hip hop é nossa paz, nossa fonte do saber. Nossa arma carregada para proteger você. Denunciamos, alertamos, te mostramos o perigo. Não queremos ver seu mal, não somos seus inimigos. Somos rappers grafiteiros, dançarinos de ruas, conscientes do que digo. Dê valor nessa cultura, valorize essa cultura. Ela faz bem para você. Mostra o lado da moeda que ninguém queria ver. Nos mostra como agir, nos ensina a viver. Me diga, me diga, me diga, então me diga T. Me diga T, T. Me diga amor, mor. Me diga T, T. Me diga amor, mor. Me diga T, diga amor, T.